Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há quase 22 anos no ar, sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora pelo Facebook, pelos canais do YouTube. E você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. E este programa ele tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Esse programa foi criado pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e hoje apoiado e mantido pela USE de Piracicaba. E, na realidade, o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil, observado semanalmente por profissionais e estudiosos interessados no estudo da doutrina espírita. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 28 de fevereiro de 2021, uma manhã nublada em Santa Bárbara do Oeste, mas uma temperatura muito agradável, muito gostosa, para a gente iniciar esse diálogo, esse bate-papo e esse encontro com vocês todas as semanas. E com essa bela imagem que eu vejo aqui na minha janela, no Parque dos Ipês, estamos aptos a começar o programa Visão Espírita de hoje. E é nessa atmosfera de espiritualidade, de carinho, de respeito, que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E é com muito prazer que nós iniciamos mais um programa Visão Espírita. Para nós é o acontecimento da semana. É tão gostoso estar aqui com vocês dois e falando sobre a doutrina dos Espíritos. Um bom dia a todos e espero que o pessoal possa ter um bom aproveitamento na manhã de hoje. Exatamente, que possa interagir, fazer perguntas, né? E também nessa atmosfera de muito carinho e respeito, muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão conosco já nessa sintonia desse domingo, que apesar do verão, hoje acordou gostoso, né? Tivemos aí um dia de chuva, tivemos aí uma noite agradável. O calor está intenso demais. Muito bem. Com esse cumprimento aos dois palestrantes, Luiz e Alain, a gente começa o programa fazendo aquela introdução de sempre. E ontem, ao ler e estudar o livro Gênesis, nesse segundo capítulo, é um subtítulo que o próprio Kardec sugeriu, que sobre a existência de Deus. E essa situação é uma situação muito discutida, muito falada em todos os meios, sejam eles religiosos ou não, fala-se muito sobre a existência de Deus. E é isso que nós vamos abordar durante todo o programa de hoje, com perguntas não só com cunho espírita, mas até entrando um pouco na filosofia, no conhecimento geral, para que a gente possa estabelecer essa relação do espiritismo com o mundo, com a ciência. E falando sobre Deus, sobre a existência de Deus, eu escrevi apenas essa frase que fica como introdução ao estudo. O pensamento daquele que acredita em Deus parte de premissas diferentes daquele que não acredita na causa suprema. E cada pressuposto utilizado cria linhas de raciocínio que divergem em suas conclusões. Crer em Deus não é uma condição da inteligência humana, mas é a percepção de uma causa maior que regula o universo desde a mínima partícula às grandes constelações, que se manifesta incansavelmente em cada lance da natureza. Então, nós, dentro da doutrina espírita, a base de toda a nossa conversa, de todas as nossas discussões, está sustentada na existência de Deus. E é dessa maneira que a gente começa o programa, dando esse primeiro passo para entender que tudo o que fazemos aqui está baseado na existência de Deus. E nessa primeira parte, a gente sempre lê a obra aqui do Fonte Viva. E o capítulo de hoje, eu estava comentando, eu, Luiz Roland, todos são muito bonitos, né? Mas o Emmanuel parece que ele se supera a cada página que você lê, destacando imagens ou colocações que fica percutindo a sua mente ali. O capítulo de hoje é o capítulo 59, Palavras da Vida Eterna. E uma frase foi selecionada de Simão Pedro, que está registrado no Evangelho de João, em que assim está escrito: tu tens a palavra da vida eterna. E Emmanuel, estudando certamente, ou pensando nessa frase, no contexto onde ela está inserida, escreveu: rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens, preleções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento, palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta, nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição, a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o valor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as tuas leis. Refere-se ao planeta como nosso lar e à humanidade como a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração por meio de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito. Na experiência de cada dia, e sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Um texto riquíssimo, né? Luiz, como você entendeu esse capítulo? O Emmanuel, né, a gente sempre fala a cada lição, né, que ele se supera, que na realidade a gente é que se depara com todo o conteúdo, né, das lições que a gente aborda. E na realidade a gente já leu essas lições pelo menos umas duas ou três vezes, né? Mas a cada vez que a gente se aprofunda, a gente bebe mais, reconhece mais o conteúdo que ele tem. Essa lição, por exemplo, eu tinha catalogado desse livro umas 5 lições como exposição temas, né? Temas especiais. E esse aqui foi para lá, né? Porque realmente é muito bonito. Emmanuel, aqui, ele coloca em cima de um texto de João, né? Quando Jesus estava ali próximo das suas horas, né, de sofrimento, Os discípulos, né, aquela turma dos 70, já tinham praticamente debandado. E próximo a ele estavam os 12. E ele sabia, né, que Pedro havia de negá-lo, Judas havia de traí-lo. Então, ele coloca exatamente isso. Aqueles que o consideravam, né, e que sabiam quem ele era, né, sua figura do Cristo, eles estavam mais atentos, mais próximos, né, de não cair na esparrela, de escorregar, né, em momentos tão difíceis. Então, essa lição, Emmanuel nos coloca exatamente a nossa condição de espíritos. Nós, encarnados, a gente já estudou isso bastante, nós temos restrições provocadas pelos sentidos materiais, né? Então, nós, encarnados, nós estamos aí sujeitos àquilo que a gente recebe pelos ouvidos, pelos olhos, pelos sentidos materiais. E, como espírito, nós recebemos tudo de uma forma direta, né? Temos uma aptidão muito mais ampla. Então, ele nos fala exatamente o momento que nós estamos vivendo. Hoje, aí, nós, todas as vezes, a gente toca de novo no WhatsApp, né? A gente recebe, é colocado em grupos, então chove muita coisa através das palavras escritas. E se a gente não prestar atenção, realmente, você vai entrando na faixa, você vai entrando na ansiedade. Então, realmente, nós precisamos estar muito atentos. E ele comenta na lição sobre a importância de a gente conhecer-se a si mesmo. Porque quando a gente se conhece, é como se você tivesse uma fortaleza e nessa fortaleza você tem um ponto fraco. Normalmente esse ponto fraco era aquele que permitia as pessoas adentrarem a fortaleza pela ponte elevadiça, né? E aí as pessoas concentravam ali seus guardas e a sua vigilância, mas naquele local. Nós também precisamos, principalmente, nos conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe, a gente detecta quando nós passamos a ser ameaçados, porque aquilo é um ponto fraco nosso. Então, às vezes, por exemplo, nós temos um ponto fraco que é o dinheiro. A gente adora dinheiro, né? E aí, vamos supor, pega os golpistas, como é que eles pagam? Os golpistas, eles pegam exatamente o ponto fraco do ganancioso. Que o golpista, antes de te roubar, ele te oferece um lucro. Aí você está tão ansioso para aquele lucro que você se desarma. Você não percebe que está sendo ludibriado, porque os olhos brilham, né, que a gente fala. Então, quando você observa que você vai ter um ganho muito grande e fácil, você se desarma todo, você está topando qualquer negócio. Então, assim se dá conosco. Conhecendo os pontos fracos, nós nos resguardamos exatamente naquilo que começa por esse ponto fraco. Quando entra esse ponto fraco, a gente já triplica a nossa prontidão. E a gente fica atento com relação a isso. E ele fala exatamente nisso. E eu queria ler uma pequena frase que eu achei que deveríamos enfatizar. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Então, você vê, é a civilização, é a humanidade universal, né? Humanidade de todo o universo, e não a nossa família, aqueles que nos cercam, o amor, o trabalho. Então, nós precisamos, para isso, aprender a discernir. E, para poder discernir, nós temos que estudar. Sem o estudo, nós não temos discernimento. Para isso, nós precisamos compreender exatamente aquilo que as pessoas estão falando, para identificar aquilo que é importante e aquilo que realmente nos fala da vida eterna. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Como que você viu e entendeu essas palavras de vida, da vida eterna de Emmanuel? Emmanuel é nosso grande companheiro desses domingos aqui há tantos e tantos anos, né? É ele que nos traz, assim, muita reflexão. Bom, antes de mais nada, esse texto já está lá no nosso Facebook. Você pode ir até lá, ler, anotar, perguntar, fazer essa troca com a gente. Pegando a palavra dele, né, porque veja que o título é praticamente a frase de Simão Pedro em João, né? Tu tens as palavras da vida eterna. E ele deu o título de palavra da vida eterna, né? Então, a única propriedade, acho que eu vou mudar a palavra, a única posse que nós temos são as palavras da vida eterna, porque elas vão com a gente. Nós não temos mais nada na vida. Então, Pedro fala ali, tu tens as palavras da vida eterna. Quer dizer, quando eu como ser humano, né, cada um de nós, a gente se rodeia destas palavras e faz o esforço de pautar a nossa vida dentro desse modelo, dentro desse exemplo, dentro desses princípios que são imortais, que são necessários para todos nós. Porque assim, olha, aquilo que é da vida imortal, aquilo que é divino em nós, aquilo que é mais importante em nossa evolução, eu posso adiar em me apropriar. Eu posso adiar em querer conhecer. Eu posso adiar de querer vivenciar. Mas não tem jeito. Por bem ou por mal, uma hora eu vou precisar entrar nesse ritmo desta vida eterna. Por muito tempo, nós ficamos assim, distraídos, né? Eu sempre brinco com essa frase, né? A gente vai ficando distraído. O Luiz deu o exemplo aí da ganância material, é uma das distrações. Falávamos da ganância alimentar, né? Hoje em dia, eu falo assim que tem muita gente distraída com o Covid. Em que sentido? Se preocupa em demasia com isso. Preocupe com a coisa necessária. Você está inventando o remédio? Você tem respeito com as outras pessoas? Acabou. Segue a tua vida. Não, mas tem gente que fica numa neurose atrás dessa história do Covid. Antes era outra história. Antes era política que ficava nessa neurose. Era política. Nossa, por que a esquerda, a direita? É uma perda de tempo danada, porque é uma politicagem, uma política partidária que não nos resolve nada. Agora é um tal de ir atrás de fake news do Covid, né? Porque é assim, olha, a vacina chegou aí, uma vacina, a eficiência dessa vacina ainda vamos ter que ver com o tempo, acho que o Geraldo pode até falar melhor, mas ela é melhor do que nada, vamos falar assim. Então, é o que nós temos hoje, mas não temos para todo mundo. Eles têm, né, o médico, a medicina, que se preocupar com isso. Agora, a gente já tem tanta coisa para se preocupar com a vida, eu vou ficar o meu dia na neurose do Covid? Não, eu tenho que fazer a minha parte, né? Então, se eu tenho que ir num lugar público, eu ponho uma máscara, eu lavo minha mão, eu passo álcool em gel na mão, eu faço a minha parte. Tento fazer o menor contato possível com as pessoas, mas eu não posso entrar na neurose dessa doença. Eu não posso entrar na neurose da notícia. Eu tenho que pensar além disso. Eu sou um espírito imortal num corpo transitório. Quanto tempo eu estou dedicando ao meu espírito imortal? Quanto que essas palavras de vida eterna de verdade estão falando para o meu espírito imortal? Porque enquanto eu estou preocupado com o meu corpo físico, eu estou deixando de lado totalmente a minha evolução espiritual. Nós temos que vivenciar essas palavras de vida eterna, né? Então, ele conclui esse texto falando de reter contigo as palavras da vida eterna. Porque são santificadoras do Espírito. A partir do momento, reter no sentido de conhecer, absorver e vivenciar essas palavras. Quando eu conseguir fazer isso, o meu espírito vai ser santificado. A experiência do meu dia a dia, ela vai estar totalmente diferente. Eu vou encarar as dificuldades da minha vida de uma forma muito mais suave. Eu vou vivenciar o mundo pelo meu espírito e não pelo corpo transitório. Eu acho que era isso que eu queria falar, Geraldo. Bom, sem dúvida. Eu apenas estava fazendo um pensamento aqui. Toda palavra é uma mensagem viva. O sentimento daquele que fala. Palavras da vida eterna são mensagens dessa vida eterna. Então, toda palavra carrega em si uma força muito grande. E quando você começa a falar bem, da bondade, do amor, enfim, você se conecta com essa vida eterna. Nós aqui no mundo, por vezes, não valorizamos a palavra. Precisamos, eu faço isso a começar por mim, que nós precisamos vigiar, pensar, como diz, como tem aquele livro do Chico Xavier, é pensamento e vida, saber o que você vai falar. E quando as palavras da vida eterna são palavras que vão nos conectar com esse mundo superior. E é interessante só uma frase do texto em que o Emmanuel fala assim: vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que eles não percas o sabor e a claridade. Isolado de ti mesmo. Em geral, o nosso personalismo é muito forte, é muito presente. Para que você possa vivenciar, se conectar com essa vida eterna, com essas palavras, perde um pouco o personalismo, usa as palavras como conexão. Então, que a sua palavra seja sempre voltada para o bem. E todos nós precisamos vigiar aquilo que falamos. Voltando ao início do que eu disse, toda palavra carrega uma mensagem. Meus amigos. Ô, Geraldo, eu queria mandar um abraço especial aqui para o Saulo, seu filho, e para a Isadora, é isso? A namorada dele, né? Como é que você sabe? Não, porque ele deixou aqui uma mensagem que eles dois estão ouvindo a gente lá do Rio Grande do Sul. E essa semana foi aniversário dele, né? Então, parabéns especial, Saulo. Obrigado pela audiência. É nosso filho também, sabe como que é, né? Aqui é tudo nosso, né? Não tem essa história só de ser do Geraldo, não. Não vem com essa história de egoísmo com a gente. Então, um abração para você, viu? Abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Eu estou dando esse abraço especial porque era aniversário dele. Eu acho que é a primeira vez que eu vi ele aqui com a gente. Então, eu fiquei até emocionado de ver. Eu sei que ele está estudando para médico. Sim. Eu sei que o estudo dele é monstro, né? De tanta coisa que tem que estudar. Sei que o tempo dele é escasso. Então, é muito gostoso que vocês estejam aqui. Bem-vindos. Muito obrigado essa lembrança. O Saulo é um garoto bom, mas adoro assistindo lá. Eu agradeço vocês aí. E foi um fato curioso. O Saulo foi comprar uma cama lá em Santa Maria. O vendedor falou assim: você estuda na Universidade Federal? Ele falou: estudo. Você faz medicina? Faço. O Saulo falou: mas por que você está percebendo isso? O estudante de medicina tem cara de cansado. Foi assim, né? Só uma brincadeira. Imagino. Obrigado, Saulo. Obrigado, Isadora. Vamos dar continuidade ao nosso programa aqui. Agora a gente passa para a segunda parte. Esse livro que eu concito a vocês comprarem, estudarem e lerem. Muito bom. Palavras, Parábolas e Ensinos de Jesus do Caibá. Hoje é um assunto que, assim, me tocam, mas esse parece que me toca mais, né? Chama-se higiene do coração. Curiosidade, né? É, parece um trocadilho, engenheiro do coração. O Caibar, ele seleciona uma frase do Evangelho de Mateus, que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí o Caibar, até talvez imitando o Emmanuel, ele pega essa frase e ele desdobra. E acho que a leitura toda é interessante, porque é pequeno. Eu faço a leitura, Luiz e Alain faz os comentários. Olha que beleza. Há corações limpos e há corações sujos. Para aqueles reservou o Senhor a visão de Deus. Quer dizer, para os corações limpos. E assim como a necessidade da higiene do corpo, para que o corpo funcione regularmente, com mais forte razão faz-se preciso a higiene do coração, para que o espírito ande bem. É preciso limpar o coração para ver a Deus. Ninguém há de coração sujo que tenha olhos abertos para o supremo artífice de todas as coisas. A boca fala do que o coração está cheio. Do interior procedem as más ações, os maus pensamentos. Coração sujo, homem sujo. Coração limpo, alma límpida, apta para ver Deus. Faça mistério limpar o coração. Mas de que forma começar esse asseio? É preciso que nos conheçamos primeiramente. É preciso conhecermos o coração. Nosce te Ipson. Conhece-te a ti mesmo. Saber quem somos e os deveres que nos cumpre desempenhar. Interrogar cotidianamente a nossa consciência. Exercitar um culto estritamente interno. Tal é o início dessa tarefa grandiosa para a qual fomos chamados à Terra. A limpeza de coração substitui o culto externo pelo interno. As genuflexões, as adorações pagãs, as preces cantadas e mastigadas, nenhum efeito tem diante de Deus. O que o Senhor quer é a limpeza, a higiene do coração. Fazer culto exterior sem o interior é o mesmo que caiar sepulcros que guardam podridões. Limpar o coração é renunciar ao orgulho e ao egoísmo com toda sua prole malfazeja. É pensar, estudar, compreender. É crer no amado Filho de Deus pelos seus ditames redentores. É ser bom, indulgente, caridoso, humilde, paciente, progressista. É, finalmente, renunciar ao mal para abraçar o bem. Deixar a aparência pela realidade. Preferir o reino dos céus ao reino do mundo, pois só dentro do supremo reinado poderemos ver a Deus. É um conteúdo filosófico, né? Muito. Luiz, com a sua experiência, como você decifra isso? Geraldo, isso é muito comum. A gente, quando observa uma pessoa sem malícia, a gente censura, às vezes, coitado, não tem malícia, né? E, às vezes, inclusive, quer ensinar a pessoa a ser maliciosa. Então, o Caibar aí é muito feliz, e principalmente quando ele menciona a questão de conhecer-se a si mesmo, nós temos o hábito, com a passagem do ano, a gente fazer uma revisão, né? Então, imagina você querer lembrar coisa que se passou durante um ano, né? E, na realidade, quando você, por exemplo, estabelece para uma empresa o objetivo dessa empresa, uma estratégia de progresso, você, uma das recomendações é que você calibre sempre a verificação dessa estratégia para ver se você está indo bem. Que você faça, com um período assim bastante curto, uma verificação para ver se você precisa desviar rumo, se você precisa corrigir. E isso é mandatório, porque se você estabelece um planejamento estratégico e você chega lá no final de 5 anos, você vai ver se atingiu, aí você vai ter uma conclusão que você já estava afundado desde o início do planejamento, né? Começou a se afundar no início. Então, você precisa acompanhar se realmente aquele seu planejamento tá indo no caminho certo, se você está indo bem, se você está avançando. A mesma coisa na nossa existência. Esse exame de consciência, ele tem que ser feito diário. No momento em que nós vamos nos preparar para dormir, a gente tem que fazer uma revisão do dia. Espera um pouquinho, deixa eu ver o que aconteceu nesse dia. E aí você detectar em momentos que realmente você pisou na bola. Meu Deus do céu, eu hoje falei sobre a palavra de vida eterna e depois à tarde eu entrei aí numa zoeira danada, perdi tempo, escutei baboseira à toa, tá tudo fora, né? Quando você faz essa reflexão, o primeiro ponto é que você pode fazer uma correção de rumo imediata. O segundo ponto é que você começa também a detectar que o teu problema é mais grave do que você imaginava. Imagina se hoje eu chego à conclusão que fiz tudo errado. Amanhã eu volto a relembrar, fiz tudo errado de novo. O problema é sério. Entende? Quer dizer, eu realmente, depois de uma semana, eu chego à conclusão que eu tenho que corrigir tudo. Eu não aprendi nada. Dá tempo e você está por dentro do que se passa com você na realidade. Agora, quando a gente vai... O Alan comenta muito desse distraído vamos vivendo, isso aí é violento. Sim. A gente, às vezes, passa uma existência distraído. Então, e porque nós não temos esse hábito e nós temos que transformar essa reflexão em hábito diário. A gente, Geraldo, para fazer a prece todo dia, já é difícil. Você se flagra quantas vezes com a cabeça no travesseiro, meu Deus, acabei, não fiz a minha prece. Então, são hábitos que a gente tem que criar. Nós, eu comento sempre com isso, nós nem tomamos conhecimento de que nós respiramos, de que o nosso sangue circula, inclusive, contra a gravidade. Mas Deus não criou isso por um passe de mágica. Isso foi criado, às vezes, em centenas de anos, em reinos inferiores. Foi um processo evolutivo onde foi feito esse sistema a passo e passo, sem mágica. Então, você imagina o trabalho que a natureza teve, que Deus construiu, né, para que a gente hoje, na idade da razão, a gente tivesse um corpo que não precisasse perder tempo em respirar e circular o sangue. Então, que nós possamos refletir sobre isso e possamos interiorizar, né, principalmente descobrindo onde estou. Qual é o meu nível real? Não ilusório. Que fazer o programa espírita 22 anos é a coisa mais fácil do mundo. Se modificar e se conscientizar dos problemas a corrigir, esse é o nosso trabalho. É isso aí, Geraldo. Nossa, Luiz, muito pertinente as suas palavras, viu? E você falou em hábito. Uma vez me disseram assim: o bom hábito é a disciplina em ação. Então, achei muito interessante. Alan, como você vê essa higiene do coração? Ô, Geraldo, sabe o que eu achei interessante, rapaz? Você dá o nome nesse programa hoje da existência de Deus, né? Na existência de Deus, que nós vamos falar principalmente baseado no capítulo da Gênesis, agora na próxima parte do programa, certo? Mas você somou dois textos aí que tem muito a ver. Porque primeiro o do Emmanuel, da Fonte Viva. Palavras. Palavras da vida eterna. Quer dizer, se preocupe com aquilo que é mais importante. Lógico, vamos nos preocupar com a nossa higiene, com a nossa manutenção, com a nossa alimentação, com o nosso sono, com o nosso trabalho. Vamos também nos preocupar. Nós estamos no mundo. Sim. Né? Não tem como fingir que nós estamos no mundo e abrir mão de tudo isso. Mas vamos dar mais importância a esta vida eterna. Essa é a fase. Agora, você traz essa pérola que está dentro desse comentário, né, do Caibar, porque você vê que em outros comentários o Caibar ele é muito direto à parábola, ele é muito direto àquela interpretação, né? Aqui não, aqui ele se permitiu, ele fez uma, como você falou aí, uma reflexão filosófica profunda de talvez aquilo que é mais importante, que é a nossa higiene mental. Lembrando que essa higiene do coração, ela tem tudo a ver com o que nós falamos na semana passada da nossa mente espiritual. Então, essa higiene, desculpa, do coração, tem a ver com aquela mente espiritual. Aquela mente espiritual equilibrada, aquela mente espiritual sintonizada no fino da vida, é ela que está proporcionando a higiene do nosso coração. Né? Quando, como que é aquela fala? Olhar para além das aparências como tu mesmo os vês, né? Assim, né? A frase é essa? É essa, né? Quando a gente olha para as pessoas além das aparências, quando a gente olha para as pessoas além daquela vestimenta carnal que a embala, né? É daquele ser que está atrás daquele corpo que se protege, né? Essa semana eu falei que o ser humano sempre utilizou de muitas máscaras, né? Para se proteger. E agora nós temos uma máscara de fato, né? Nós estamos usando uma máscara lá que ela tolhe o sorriso, ela tolhe a expressão do rosto como um todo, ela dificulta a fala e, ao mesmo tempo, a audição do outro, porque muitas vezes a fala fica abafada e você tem que prestar mais atenção para escutar ou entender o que a pessoa está falando. Olha quanta mudança de percepções que o Covid nos está trazendo, né? E tem um lado bom nisso. Nós estamos começando a dar importância para algumas coisas. Está todo mundo com saudade de um abraço, está com saudade de um aperto de mão, de um beijo, né? Que antes a gente fazia de forma mecânica, né? Dava aqueles três beijinhos, oi! Pronto, mas era só mecânico, não era afetivo, né? Era um negócio assim, ah, oi! Não, hoje as pessoas estão com saudade disso. E a gente precisa realmente fazer, além da higiene necessária aí de lavar as mãos, que minha mãe já ensinava desde pequeno, né? Lave as mãos, chegou da rua, lave a mão, vai comer, lave a mão, né? Além dessa higiene física, nós precisamos, e mais do que em qualquer momento, de fazer uma higiene do nosso coração. Nós temos que entender aonde está a nossa sintonia. E acho que esses dois assuntos vão preparar bastante para a gente falar da existência de Deus. Então, mais uma vez, Geraldo, obrigado pela escolha dos textos, porque eu acho que tem tudo a ver. Se um dia eu quero acreditar em Deus, se eu ainda não acredito, se eu ainda quero ver Deus existindo, se eu ainda não vejo, se eu não o percebo, eu preciso, antes de mais nada, proporcionar uma higiene no nosso coração, porque coração turbado de preocupações mundanas, eu não consigo chegar a Deus. Alan, eu peço emprestado a sua frase aí, distraídos vamos vivendo, porque eu penso assim, todos, a maioria de todos os habitantes da Terra creem, eu acredito, na existência do Espírito. Eles creem, mas distraídos vamos vivendo. Então, eu tenho a impressão que a maioria das pessoas tem a certeza de que deve fazer higiene do corpo. Né? Mas nem tanto, né? Mas muita gente faz, lava a mão, escova o dente, toma banho, legal, bacana. Mas como o Luiz disse, precisa fazer higiene do coração, higiene da alma, do espírito. Então, o mesmo cuidado que nós temos ao lavar as mãos, escovar dente, tomar banho, também deve ter com o espírito. E o Luiz lembrou de maneira muito feliz, né? Antes de dormir, é o momento de rever isso. O que aconteceu hoje? Como é que eu estou? Eu preciso limpar alguma coisa? Eu preciso rever? Eu preciso corrigir um pouco? Essa higiene é necessária. Mas distraídos vamos vivendo. A gente não vê o espírito, não sente o espírito, então vive como se não existisse o espírito. Até que um dia desencarna, nossa, eu estou vivo. Então muita gente é assim. E aí, só para finalizar essa minha fala, eu vendo um vídeo do Haroldo, ele fala assim, ele fala que o Emmanuel disse assim, todos nós precisamos refletir na essência daquilo que pensamos. Porque aquilo que pensamos é aquilo que atraímos. Olha, olha que coisa. Então, é necessário fazer. O que, que eu pensei durante o dia? O que, que eu vivi? O que, que eu fiquei mastigando? Isso pode ser uma coisa boa, mas pode ser um veneno. Então, que a gente faça essa higiene da alma, tanto quanto faça a higiene do corpo. Né? Geraldo, eu quero aproveitar essa sua fala. Né? O Alan estava chamando a atenção sobre essa questão mental aí sobre a Covid, né? As pessoas ficam escutando muito televisão e essa coisa e só tem coisa ruim, né? É sempre uma notícia, olha, agora é uma variante que ataca a criança, né? E é sempre na mesma toada, introdução do pavor, do medo, né? A pessoa vai introjetando isso e vai ficando exatamente com medo, vai ficando deprimida, e aí é o pior, porque é exatamente essa depressão e esse medo que atrai o vírus, porque se existe alguma coisa, você pode confirmar isso, que atrapalha nossa imunidade é o medo. Sem dúvida. E falar a verdade nem sempre é o melhor caminho para ganhar dinheiro. Há muito tempo atrás, numa entrevista de um jogador, Roberto Carlos, que era da seleção brasileira, ele falou que um determinado grupo de empresários comprou um jornal de esporte lá na França. Fizeram uma reunião do conselho e falaram assim, olha, nós não vamos colocar no jornal boatos, só vamos colocar as verdades do futebol. Acabou. 8 meses depois, o jornal faliu. O Geraldo, diga, excelente. Não, o Bruno Meirelles aqui, que sempre nos acompanha, ele fala aqui, ó, prezados, o cuidado e o tratamento do espírito com boas ações e estudo funcionam como imunidade para o corpo físico? Olha, Bruno, eu não vou chamar de imunidade, porque daí a gente estaria, acho que no nível ainda que não chegamos lá. Mas que ele colabora pra caramba, ele colabora muito, né? Por quê? Existe um estudo que, se eu não estou enganado, é da Joana de Ângeles. Eu vou deixar desejar aqui a fonte. Eu acho que é da Joana, que fala justamente da atração de elementos espirituais negativos através da mente desequilibrada. Então, eu crio no meu... Vamos lembrar que, enquanto encarnados, nós somos pelo menos 3, né? Nós somos espírito, perispírito e corpo físico, né? Então, nós atraímos com a nossa mente espiritual condições, facilitamos que um vírus se desenvolva em nós. Por quê? Ó, vamos esquecer o Covid. A gripe, por exemplo, antes do Covid, vamos pegar uma gripe qualquer, é um vírus. Certo, Geraldo? É vírus, né? Sim. É um vírus. Quem que pega a gripe? O vírus estava para todo lado. O vírus estava aqui no ar, aqui, 10 pessoas entraram, saíram, e o vírus aqui da gripe. Por que só um que manifesta a gripe? Provavelmente porque a imunidade dele estava mais baixa do que a dos outros. E dos outros já tinham mais resistência, talvez, para aquele tipo de vírus. E aí aquilo não se desenvolveu, né? Isso para falar de uma forma científica. Agora, imagina você trabalhar com medo que aquilo vai acontecer. Imagina você viver com medo que aquilo vai te acometer. É diferente de ter prudência, porque o medo ele é atrativo. Tem algum estudo na medicina nessa linha, Geraldo? Então, olha, eu ia falar exatamente isso, né? Não existem trabalhos científicos que determinaram que isso seja uma verdade científica. Mas existem algumas evidências, algumas observações, que os indivíduos mais equilibrados têm uma tendência de um melhor sucesso na cirurgia, né? As pessoas desequilibradas emocionalmente é ruim para tudo. O equilibrado é bom para tudo. Então, eu acredito, sem isso, não estou falando em nome da ciência, eu acredito, como médico, que sem dúvida alguma a imunidade melhora. Mas não é assim uma relação direta. Nós precisamos lembrar que temos uma dívida infinita, quase infinita, com a justiça divina, temos muitos hábitos. O Emmanuel diz que muitas vezes para mudar um hábito demora de 3 a 4 encarnações. Então, assim, num sentido amplo e geral. O bom comportamento, a boa leitura, claro que ajuda, mas não é uma coisa direta assim. Aí eu faço a leitura hoje, amanhã eu estou bom, né? É todo um processo que se arrasta que nós vamos entrar nas perguntas hoje, né? É um processo de higienização mental, não é isso? Um exemplo prático, Geraldo. Você está numa calçada, vem um cara mal encarado ao seu encontro, né? Vindo de longe, você muda a calçada. O cara muda também. Se ferrou. Porque o cara percebeu que você está com medo. Entendeu? É mais ou menos isso. Exatamente. Mas muito bem, meus amigos, 10 horas e 17 minutos, já estamos até um pouquinho atrasados. Vamos entrar na parte principal do programa, que são as perguntas. E a gente tentou criar todo um vínculo entre os primeiros temas dessas perguntas, porque é sobre a existência de Deus. Então, todas as perguntas que vamos fazer hoje, de alguma forma direta ou indireta, estão nos levando a pensar em Deus e acreditar em Deus. Então, eu começo com o Luiz. Luiz, estamos no capítulo 2 do livro A Gênesis, falando sobre Deus, dos itens 1 a 7. E está escrito assim: na primeira frase do capítulo 2 do livro A Gênesis, temos assim escrito, abre aspas, sendo Deus a causa primária de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o que repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. Fecha aspas. Pergunto ao Luiz: os nossos sentidos físicos, eles são capazes de tudo ver e sentir da natureza que nos cerca? E acrescenta assim, Luiz, como poderemos ampliar essa percepção? A partir do momento que a gente tenha a capacidade de enxergar por trás, né? Você vê, por exemplo, com seus olhos um pôr de sol, um nascer de sol, você vê uma ave, você vê uma planta. Então, com esse olhar, você, através da reflexão, você começa a se perguntar: o que que tem por trás disso? Nós vemos, por exemplo, o ser humano. Você se mexe, você fala, você sorri, e os homens inventaram o robô. O robô que os homens inventaram, eles fazem movimentos programados. Eles não têm dentro de si alguma coisa que reage porque recebeu um estímulo. Quando você vê na indústria, robô, ele substituiu muito operário, e inclusive com eficiência maior, mais perfeição, mais qualidade, em funções repetitivas. Agora, você não coloca num robô a capacidade de reflexão. a capacidade de se movimentar de acordo com a ação, ação e reação. O homem tem. O robô foi criado pelo ser humano. O homem foi criado por Deus. Então, com o seu olhar, com as suas mãos, você tem condições de perceber tudo aquilo que na criação existe e não foi criado pelo homem. E perceber que por trás daquilo existe uma inteligência, existe uma capacidade maior. E você observa que o homem, milhares de vezes, já tentou. Eles criaram lá, por exemplo, um grão de milho idêntico. Você vê plantas aí que você observa, assim, até pensa que é verdadeira. Aí você bota a mão, é de pano, é disso, entendeu? Então, as coisas criadas por Deus, elas têm uma coisa que o homem não pode fazer. Ela tem vida. É isso aí. Interessante. Só fazendo um complemento ao que você falou, Luiz, os grandes estudos dizem que os nossos olhos só percebem em torno de 15% da luz branca. 85% não é visto, não é percebido pela visão humana. Então, assim, realmente os nossos sentidos são ótimos, mas ainda muito limitados, né? Muito bem. Nessa sequência de perguntas, estamos caminhando para Deus, eu pergunto ao Alan. Alan, todo efeito tem uma causa? Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente? Esse raciocínio é válido para se compreender a origem de tudo? Origem de tudo é difícil, né? Mas é válido para compreender bastante coisa. Foi exatamente a partir desta reflexão que Kardec começou a olhar para aquelas mesas girantes e indagar. Peraí, não tem cordinha balançando essa mesa, não tem mão segurando essa mesa, não tem magnetismo virando essa mesa. Como que ela vira? Como que ela mexe? Como que ela se movimenta? E aí ele começa a perceber, inclusive, que as respostas que a mesa respondia a ele, né, ou aos que estavam ali perguntando, tinha muito sentido, tinha muita lógica. Ele, uma mente lógica, né, ele fala assim, peraí, uma causa inteligente deve ter alguma coisa inteligente por trás disso. Não tem como causar alguma coisa sem... não tem como surgir alguma coisa sem uma causa anterior a ela. Então, dentro dessa lógica, desse raciocínio, Kardec começa a analisar o Espiritismo, a analisar a mesa girante, a analisar aquelas comunicações que chegavam. Então, da mesma maneira, né, para toda causa, para todo efeito, né, ele é originário de uma causa. Ah, uma árvore caiu, mas ela caiu por quê? Por algum motivo ela caiu. Ou a raiz dela estava podre, pegou um cupim, pegou uma doença, ou uma ventania muito forte. Alguma coisa derrubou aquela árvore. Ela não simplesmente estava lá em pé e no outro dia ela estava deitada por uma simples vontade da árvore. Não, aquilo não é possível. Aquilo aconteceu alguma coisa. Então, nessa busca, né, toda ação, toda causa inteligente tem que ter uma origem inteligente. Então, se a gente pegar a história humana, a gente não conseguia muitas vezes explicar o que era um raio, né, no céu. Um raio no céu era algo, nossa, era um castigo dos céus, era qualquer coisa parecida assim. Mas, com o tempo, o homem entendeu que era a diferença de potencial entre o céu e a terra, e que aquilo proporcionava a descarga elétrica e tudo mais, e aquilo foi chegando numa explicação lógica, porque, inclusive, partindo desse princípio que o Espiritismo fala, que não existe um milagre, existe um fenômeno, né? Ele é só chamado de milagre porque a gente encontrou em primeira mão um raciocínio lógico, uma explicação lógica, sem colocar em questão a questão espiritual. Então, quando a gente começa a olhar as coisas com o óleo do Espírito, a gente fala: peraí, existe algo, né, anterior. Agora, se a gente pegar a formação de um corpo humano, Jesus amado é uma máquina maravilhosa e perfeita. Se a gente pegar um organismo qualquer vivo, seja animal ou vegetal, da onde vem tudo aquilo? Né? Então, existe uma causa inteligente atrás de tudo aquilo. Alguns chamam de Deus. Né? Há uma causa inteligente. Então, qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Né? Alguém, como que é a mesma pergunta? E é O que Deus. é Que é Deus? Deus. O que é Deus? É o que é Deus? A causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. Então, é essa a ideia dessa causa inteligente. Se tudo tem inteligente, é por causa de Deus. O efeito inteligente, nós damos o nome de Deus. Então, essas duas primeiras perguntas falamos dos sentidos humanos e das causas inteligentes. Dando sequência, eu falo com o Luiz. Luiz, costuma-se falar entre os estudiosos das religiões sobre, entre aspas, previdência divina, fecha aspas. Considerando que o significado da palavra previdência seja o ato de prever, com o objetivo de evitar previamente determinadas situações ou transtornos que sejam indesejados para o indivíduo. Então, se há capacidade de prever, previdência divina. Pergunta você, Luiz. Deus é uma causa ativa ou passiva em nossas vidas? Mais ainda, Deus intervém em nossa trajetória evolutiva, modificando rumos e destinos? Ou ele, Deus, apenas observa sua criação, deixando cada um entregue às suas escolhas? Se ele fizesse isso, né, ele não seria Deus. Quando se discute a questão do destino, quando a gente discute a questão da fatalidade, né, essas questões vêm muito à tona. E, Geraldo, eu tenho uma experiência muito marcante na minha existência. E eu era presbiteriano. Eu nem sabia que existia espiritismo, né? Nem o meu pai era advogado e eu era encarregado de receber os pagamentos dele, que era banana, farinha. Então eu ia nas... ele atendia muita gente pobre. E eles davam galinha, davam pedaço de boi, essas coisas, né? E eu nunca me esqueci disso, Geraldo. Foi realmente eu sou um testemunho. Eu abri a porteira da chácara e eu dei alguns passos. Quando eu vi, estava vindo na minha direção, não tem daqueles cachorro grandão. Eu só lembro que quando eu vi aquele bicho, eu senti tanta paura que eu fechei os olhos. E depois, provavelmente, eu me senti encorajado, como não aconteceu nada, abri os olhos, né? E eu ouvi o cachorro voltando na direção da casa, como quem estava acuado, e vi um pedaço de pau no chão perto de mim. Eu nunca. Nem, inclusive, dei bola para isso, mas eu lembro da cena. Quando eu vim a compreender o espiritismo, eu percebi o que tinha se passado comigo. Uma ocasião, viajando de Florianópolis para cá, eu, a Diene e o Rodrigo, era nenenzinho, tinha duas mãos para subir com uma curva ascendente à direita, e tinha uma mão para descer. Tinha um caminhão subindo. Eu só tinha que ultrapassar esse caminhão. Estava na minha mão, estava no meu direito, como diz o Piracicabana, né? E aí, eu cismei, eu disse assim, não, eu não estou vendo, eu não vou. Só deu tempo, Geraldo, de eu enfiar o carro, um Fusquinha, atrás do caminhão. Só deu tempo para isso. Veio dois caminhões, um na contramão. Teria arrasado comigo. Geraldo, não existe fatalidade. Quando existe alguma coisa que vai te acontecer por acaso e não estava previsto aquilo, o caos explica. Nem o caos provoca o acaso. Porque a gente que sabe e estuda a respeito dos elementais, a gente que sabe e estuda que os espíritos podem manipular, por exemplo, uma tempestade, o Evangelho aponta isso, e as experiências mostram que isso é real, realmente a única coisa que nos falta é conhecimento ainda muito, muito fraquinho das coisas espirituais. Mas a fatalidade não é uma realidade. A realidade é o programa que foi traçado para a sua existência. Como nesse caso do Fusquinha, eu podia achar que eu estava no meu direito, porque eu estava na minha mão, eu não tinha culpa nenhuma, e eu seria amassado por aquele caminhão. Por quê? Porque uma mente teimosa recebeu o aviso, mas não seguiu. Então, eu repetiria aqui, cada vez que você tiver uma intuição, segue. Porque, segundo Kardec, é o mais alto grau da mediunidade. É isso aí, Geraldo. Muito bom. E é interessante que a gente pense assim, a partir do momento que identificamos Deus como inteligência suprema, ele jamais teria uma atitude passiva. Muito bem, dando sequência, agora eu me dirijo ao Alan. Alan, observando a vida em suas manifestações sublimes, o universo em sua dinâmica intrigante e desafiadora, as leis que regem a atração de tudo e o equilíbrio onde tudo se sustenta, eu pergunto, Alan, pode-se afirmar que a sabedoria suprema seja perceptível no nosso mundo, no universo, e em nossa caminhada na superfície da Terra, onde encontraremos as evidências dessa sabedoria divina? Como identificá-las? Eu e o Luiz, eu não sei quem que inventou essa frase, fui eu, se foi ele, nós falamos essa coisa faz tanto tempo, rapaz, que... Escandalosamente. É isso aí. Deus age escandalosamente em nossa vida. Ele é escandaloso, ele não disfarça agir em nossa vida. Ele é ululante, ele é muito mais presente do que a gente consegue na nossa parca percepção perceber. Deus age até quando você acha que não tem ação nenhuma de Deus. Até naquela hora, talvez ele esteja agindo. Ele está deixando você aprender um pouquinho. Pegadas na areia. Pegadas na areia. Isso, tem aquele texto muito bonito. Que aí é Jesus, né? Andando do seu lado lá. E chega uma hora que você olha para trás e você só vê um par de pegadas, né? Você fala assim, ué, Jesus me abandonou? Não, ele está te carregando naquela hora. Né? Então, Deus age em nossa vida de uma forma tão intensa e tão completa e tão sem disfarce nenhum, só que precisa a gente perceber isso. Por exemplo, há algum tempo atrás eu falava com um amigo, ele trabalhava numa empresa há anos naquela empresa, estava muito feliz naquela empresa, para ele estava tudo bem, ganhando um bom dinheiro, construindo sua vida de forma agradável, criando os filhos e tudo mais, de repente ele é mandado embora. aquilo para ele foi quase que o fim de tudo, né? Ele falou: meu Deus, e agora, né? Como é que eu vou continuar a minha jornada, né? Como que eu faço para trabalhar essa jornada? Como que eu faço para continuar as coisas, a cuidar daqueles que são meus? E naquele momento ele entrou em pânico, ele entrou em depressão, ele teve problemas com a ansiedade, né? Ele teve que mudar muita coisa na vida dele. Passou 3 anos daquele caos, ele passou a ter uma vida bem mais simples que ele tinha antes. Ele passou a ter uma vida muito mais equilibrada, sem tantas distrações materiais. De repente surge um emprego na vida dele muito melhor que o anterior. E aí ele começa a trabalhar, e aí a necessidade dele é menor. E daí, com essa necessidade menor, surgiu uma necessidade dele cuidar do sogro dele, que estava doente. E aí ele tinha recurso para cuidar do sogro dele. Porque se ele tivesse na mesma empresa 3 anos atrás, com o mesmo salário, que era parecido com o que ele ganhava em proporção ao que ele ganha atualmente, mas com aquele padrão de vida lá no alto, ele não ia ter de onde tirar recurso para cuidar do sogro. Como a vida dele estava simples naquela hora, o dinheiro que ele ganhava dava para cuidar do sogro e da vida dele simples. E assim ele cuida por 4 anos essa vida do sogro dele, né? Aí o sogro dele falece, o sogro dele faleceu, e aí sobrava dinheiro, né? Aí começou a sobrar dinheiro, né? Aí foi a hora que os dois filhos dele foram para a faculdade. Então o dinheiro que era do sogro acabou indo para ele sustentar os dois filhos na faculdade. Essa é a vida quando a gente deixa ela solta. Não é que a gente não vai fazer nada por ela. Não é isso. Muito pelo contrário. O meu pai tem até uma frase que eu não sei de onde ele tirou, ele fala sempre isso aí: reze como se tudo dependesse de Deus, mas faça como se tudo dependesse de você. Então, Linda frase. na união dessas É isso. duas forças, a nossa vida segue muito bem. E Deus age Sabedoria. escancaradamente. Age. Muito bom. É interessante como essa imagem de Deus vai se criando na nossa mente com as palavras de vocês, né? Peraí, Geraldo, eu preciso responder um tal de Apoim. Você conhece ele? Ah, faz tempo, hein? É o irmão do Geraldo, por isso que eu estou brincando. O Apoim colocou aqui, ó: Deus é permanente em nossas vidas, mas e o livre-arbítrio, como fica? O Apoim, é uma pergunta muito bacana e eu vou te responder de uma forma muito simples. Você pode fazer o que você quiser. É da lei. Você pode fazer o que você quiser. Deus vai usar suas ações, sejam elas para a direita ou para a esquerda, para o A ou para o B, para o azul ou para o vermelho, do jeito que você quiser, para conduzir a tua evolução espiritual. O mais importante é o que você está aprendendo na tua evolução espiritual. Então, se Geraldo, você... não, Alan, lembrando o Fusquinha, eu tinha o livre-arbítrio e Ótimo. O livre-arbítrio do Luiz estava lá: eu posso ultrapassar, estou dentro da minha lei, estou dentro do meu direito, isso. tenho potência no carro para fazer isso, mas eu não fiz. O livre-arbítrio que permitiu que ele não fizesse. Mas houve uma inspiração, houve uma fala, né? Exatamente. Eu dei crédito à inspiração ou à intuição que eu recebi. Olha, eu vou contar um exemplo para reforçar isso, ô Luiz. Eu ia para Campinas, eu morava aqui em Piracicaba, ia para Campinas todo dia trabalhar. E eu dava carona para três rapazes que iam comigo, que trabalhavam juntos. Estávamos nós quatro no carro. Na Luiz de Queiroz é uma faixa dupla, né? Não é nem, não é, é duas pistas para cada lado. Já era essa pista nova. E eu tô indo bem de manhãzinha, a gente ia 5h30 da manhã, e lá na frente eu vejo um caminhão. Eu estava à direita. O que que você faz? Você dá a seta para a esquerda e vai ultrapassar, normal, de uma forma natural. Quando eu ia começar a ultrapassar o caminhão, alguma coisa me falou: freia. E eu pisei no freio, que os três que estavam no carro chegaram a falar: ô, louco! Né? Como se eu Nesse momento, numa fração de segundo, o caminhão ele jogou para cima da onde eu estaria ultrapassando. Eu estaria no meio da ultrapassagem. E a gente percebeu ali na frente que o motorista deu uma cochilada. Quem freou? Foi meu livre-arbítrio? É Ou isso foi aí. Deus? É? Então, Você tinha o livre-arbítrio de de ir, mas eu freiei. Por que que eu freiei? ir. É Não isso aí. sei até hoje. É? Alguém pisou no meu pé e eu freiei lá. Freio, né? Sintonia, sintonia. Sintonia. Né? É, eu Então. entendo, Alan, que assim, Deus sempre nos amparou e nos ajuda, mesmo antes de termos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma conquista do espírito e a gente precisa saber lidar com o livre-arbítrio, mas essa ajuda existe sempre. Nós agora é que não temos discernimento para usar corretamente o livre-arbítrio. Nós temos que usar o livre-arbítrio e Deus vai continuar nos ajudando. Ô, Geraldo, eu fiz uma palestra uma vez sobre o tempo de Deus e o tempo dos homens, Ótimo. né? Então, Muito bom. existe um tempo para tudo na Terra de Deus. E nós, homens, queremos colocar o nosso tempo sobrepujando o Perfeito. tempo de Deus ou Perfeito. alterando o tempo de Deus. Esse é o nosso livre-arbítrio, é a gente atrapalhando a harmonia de Deus. Mas não tem problema, não. A gente E só caminha. para aproveitar a parada que nós demos, eu vou perguntar aqui a pergunta da Sibeli, que ela fala assim: muitas das nossas dificuldades psicológicas se iniciam no espírito, para depois se exteriorizar no corpo físico. Como começar a lidar em busca de harmonia? Sibeli, isso não é uma resposta rápida, porque aí nós teremos que analisar a vida, nossa vida. Há necessidade de uma autoanálise, analisar aquilo que te deixa em desarmonia, como buscar harmonia naquilo que te desarmoniza. Então, não é só uma questão. Não é, não, eu não sei se eu concordo com você que as nossas dificuldades psicológicas se iniciam no espírito, não. As nossas dificuldades psicológicas se iniciam quando a gente não entra na sintonia da nossa vida, a falta de harmonia com a gente mesmo. O espírito não é culpado pela desarmonia. Pode ser que você esteja se referindo à memória espiritual que nos traz lembranças, padrões de vidas anteriores. Ok. Mas para isso acontecer, para esse equilíbrio ou desequilíbrio acontecer, é uma questão de autoconhecimento. Nós temos que fazer uma autoanálise, analisar aquilo que eu estou fazendo. O Luiz falou hoje no programa. Fazer uma autoanálise antes de dormir. São Luís fala no livro dos Espíritos, fazer uma análise do dia, como que eu passei o dia, se eu fui bem, se eu não fui bem, como que eu posso ir melhor amanhã, como que eu posso corrigir alguma coisa que eu não fiz bem feito, como eu posso fazer ainda melhor o que eu já fiz bem, né? Então, esse processo é que com o tempo vai nos trazer harmonia. Não é uma palavra mágica, não é uma decisão apenas. É uma mudança Isso. de hábitos completa. O nome disso é investimento. Investimento. Gostei. Oh, E ótimo, Luiz. Investir na harmonia, né? uma vez, eu ouvi a Ivone Pereira falando que tudo o que nós pensamos, nós criamos. E tudo aquilo que nós criamos passa a interagir com o nosso consciente. Então, muitas vezes, um pensamento que você insistiu em ter, um pensamento desarmonizado, se insistir em ter, ele fica vivo. E depois ele começa a interferir. Então, o seu próprio pensamento, que você pensou um mês atrás, 2 meses atrás, ele está vivo, entre aspas, e ele vai criar alguma perturbação para você. Então, Sibeli, eu diria assim: vigia os pensamentos. Olha o que você pensa, para que você tenha em torno de você somente aquilo que é bom, né? Muito bem, dando sequência aqui, Luiz. Sempre seguindo a orientação do Kardec. Se de fato somos parte da obra do Criador, podemos afirmar que somos uma expressão de sua inteligência ou uma expressão da sua vontade. Nessa linha de raciocínio, podemos inferir e dizer que, aí eu pergunto ao Luiz, Luiz, nós somos a imagem do Criador, e ainda mais, essa imagem do Criador, ela é física ou ela carrega um simbolismo de uma semelhança espiritual, de atributos e condições da inteligência e do amor. Ô, Geraldo, a figurinha de Deus, com aquela barba branca, um velhinho simpático, né? Ela foi criada porque o homem achava que ele era isso, esse corpo físico. Né? Se eu sou corpo físico e a Bíblia diz que Deus me criou a sua imagem e semelhança, Deus só pode ser isso. Né? Com o advento do Espiritismo, nós recebemos mais informações. E perguntado aos Espíritos como eles definiriam o Espírito, eles colocaram, é como se fosse um raio, uma chama, um clarão, uma energia. Né? Então, essa energia que se aproxima mais de ser a imagem e semelhança de Deus. Agora, você não vai imaginar que Deus, então, se isso é uma semelhança, né? Que Deus, então, é um raio. Nós somos aí uma faísquinha, Deus, então, é um daqueles raios que corta os céus. Não. Kardec definiu de uma forma muito clara, né? Nós somos criaturas. Deus é o Criador. Então, nós somos coisas diferentes. Ele, sem sombra de dúvida, nos criou numa forma compatível com a sua. Agora, nós precisamos entender que ele é o Criador e, como Criador, eu preciso me aproximar o máximo dele. E a forma de me aproximar o máximo dele é seguir as suas leis. A partir do momento que eu sigo as leis de Deus, eu começo a ser prestigiado em ser co-criador com Deus. Então, por exemplo, tem uma pessoa próxima de mim que precisa de uma coisa, de um socorro, Deus me aciona, porque eu faço parte desse reino de Deus. E ele me acionando, eu, através da inspiração, da atuação, eu ligo para aquela pessoa, está tudo bem com você? Aí ela liga para mim e diz assim, ai, foi Deus que te mandou. E ela está falando a verdade. Entendeu? Então, de uma forma muito clara, muito simples, nós precisamos entender como o nosso raciocínio, como Deus age na nossa vida. É só entrar no eixo. Muito interessante. E ontem, quando eu estava lendo esse segundo capítulo, Kardec começa a abordar sobre a evolução de todos os seres, como funcionavam as reencarnações, e na minha mente veio os estudos que todos nós fazemos. Então, eu vou fazer uma leitura pequenininha aqui, de 3 ou 4 linhas, e vou fazer a pergunta para o Alain. Então, lendo o Kardec, me veio à cabeça Charles Darwin, sobre a seleção natural. Então, assim, segundo Charles Darwin, a seleção natural é um conjunto de princípios e regras que funciona na evolução das espécies, onde as mudanças surgem aleatoriamente por meio de mutações e os seres mais adaptados ao meio sobreviverão. Essa é a tese dele. As mudanças que dão certo em algumas espécies se perpetuarão até que surja um novo ciclo de mutações, onde somente os mais adaptados conseguirão seguir em frente. Essa tese do Charles Darwin, ela não foi bem aceita dentro de algumas religiões, porque essa tese colocava por terra a imagem de Deus que algumas religiões tinham criado. Então, feita essa pequena observação, eu pergunto ao Alain. Alain, a teoria de Charles Darwin, que é a teoria da seleção natural, afirma que só os mais aptos sobreviverão ao longo do tempo. Essa tese de Charles Darwin se harmoniza com a evolução natural compreendida pelo Espiritismo? Geraldo, você com as suas perguntas, Geraldo. Olha só, vamos lá. Eu acho que mais ou menos, né? Eu acho que não é, ela não é totalmente associada uma à outra. Porque o que acontece? Se a gente imaginar que só os aptos sobrevivem, já é uma incoerência com o espírito, né? O espírito todo espírito sobrevive. Ele vai sempre em evolução, ele nunca retrograde. Então, há uma teoria da evolução espiritual. O espírito está em constante evolução espiritual. Às vezes ele pode passar uma encarnação estacionado, mas ele não retroage, ele vai para trás nem para tomar impulso, é dali para frente. É sempre assim a evolução do princípio espiritual. A necessidade de um corpo mais evoluído, o quanto que nós evoluímos de corpo? Praticamente nada nessa, desde que a gente estuda o ser humano, né? A gente hoje evoluiu ciência para dar saúde ao corpo, evoluiu química para entender o que acontece com o nosso organismo, mas a gente vem conhecendo os organismos e ainda mais. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que um ser humano é igual a outro ser humano, pelo menos em essência orgânica, nós somos todos iguais. Nenhum ser humano tem mais coração ou menos coração, mais pulmão ou menos pulmão, mais sangue ou menos sangue. É tudo uma questão natural e equilibrada. Todo ser humano é igual em essência, né? O que a gente vê de diferente é uma evolução exterior. Então, se há uma evolução no corpo humano, é muito lentamente percebida. Eu li outro dia um texto que talvez com o tempo a gente tenda, tem uma tendência, veja só, mas o tempo aqui pode ser de milhares de anos, a nascer sem o siso já, a nascer com os dentes numa placa só, não ter essas divisões dos dentes, né? Há uma série de tendências que podem ser que se concretizem daqui a 3, 4, 5 mil anos. Tendências de mudanças muito pequenas. Então, será que nós realmente somos os mais fortes ou somos os mais adaptáveis, né? Então, há uma questão no mundo de se adaptar. A gente precisa se adaptar rápido. A gente, por exemplo, hoje, vamos voltar a falar desse tal de Covid, né, que está tão em moda, né? As pessoas ficam falando assim, quando vai voltar a vida ao normal? Não tem volta à vida normal. A vida que nós estamos vivendo é a vida normal. Quem quer voltar no que era antes de tudo isso que aconteceu, não tem jeito mais. A gente se adaptou, a gente já se transformou, a gente já se modificou, comportamentalmente falando. Mas não é o organismo que se adapta, porque é mais o que a questão mental e comportamental. Então, quando a gente fala em evolução do espírito, aí tem tudo a ver. Mas há um paralelo que não se fecha totalmente com o Darwin, entendeu? Alan, eu havia entendido que a teoria de Darwin é uma teoria focada na matéria. Só matéria? Só matéria. Então, assim, eu acho que ela está certa do ponto de vista material. E é um exemplo que tudo muda, né? Por exemplo, nós temos um músculo na perna que ele está em atrofia. E só quem desenvolve esse músculo são as bailarinas, que fazem movimento, então é chamado músculo da bailarina. Então, o corpo ele vem sofrendo mutações. Então, pequeno, né? Busca de um aperfeiçoamento. Então, eu entendo, minha opinião, que dá a impressão que o Charles Darwin tem a razão quando ele fala da matéria. Porque um dia corpo isso talvez desapareça, né? Mas o espírito sobreviverá. E você foi muito feliz ao falar que existe uma teoria da evolução do espírito. Perfeito! Eu acho que você está certo, sim. Mas acho que o Darwin ele pode ser aproveitado quando você olha somente a matéria. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Então, mas não dá para ver só a matéria, né? A gente tem que ver, a gente está evoluindo em espírito, não em matéria, né? A matéria, o que vai mudar o corpo físico? Muito pouco, né? Vamos falar, vamos não ter o músculo da bailarina, ou todo mundo começa a fazer balé outra vez e volta a ter o músculo. Então, é um fato, são hábitos que nos levam a essa mudança fisiológica, né? Agora, por exemplo, será que nós vamos nascer daqui uns anos com um filtro para vírus no nariz e não precisa vir mais com máscara? Pode ser. É uma evolução. Ah, eu filtro bactérias, eu não aspiro mais bactérias, né? É uma possibilidade, mas Quando você lê o André Luiz, por exemplo, André Luiz indo no livro Libertação, indo para uma região que era mais densa, ele se reveste daquela substância densa no seu corpo espiritual? Ele fica denso igual aquele ambiente que ele estava? Então, no livro Libertação. No Libertação. Quando ele está indo lá para encontrar Gregório lá, ele absorve isso aí no seu organismo. Então, imagina quanto que está evoluindo esse corpo físico. Muito pouco. O que evolui, sim, constantemente, é o espírito. Eu acho que, nesse sentido, a gente pode fazer um paralelo, mas elas são coisas diferentes. Não dá para somar com o espiritismo. Tá? Luiz, dando sequência nos estudos que o Kardec nos propôs, eu pergunto a você, as forças que movem, que sustentam o universo, são produtos exclusivos de uma reação química física? Ou essas forças são sustentadas e induzidas por algo supremo? Como o Espiritismo entende esse conjunto de leis que sustentam o universo? Geraldo, quando você observa toda a astronomia, você observa que existem forças, né? A centrípeta, a centrífuga, que mantém o equilíbrio de todos esses astros, né? Agora, quem criou essas forças? Aliás, o materialismo se apega nisso, né? Dizer que isso aí é um automatismo. E, na realidade, quem é que criou isso aí? Essa é a questão. Você hoje vê o robô. Você hoje vê o robô, como eu citei, o robô fazendo solda, pegando porra, automatizando, né? E aí você diz assim: aquilo lá é uma força. Mas quem criou? Então, por trás, né, vindo com a questão da causa e efeito, por trás do robô tem uma inteligência. Se fala muito hoje, por exemplo, da inteligência artificial. A inteligência artificial vai produzir, isso aí é batata, não precisa nem ver para... Mas ela vai produzir aquilo que está programado para produzir e for possível programar. Ela não vai mudar o chip. Entendeu? Quer dizer, então existem coisas que são automatizadas. Agora, existem coisas que são criadas. As coisas criadas, elas são livres, né? Elas não agem como um autômato. Agora, tudo aquilo que é automático... Então, você vê, por exemplo, os astros, eles são regidos por forças. É matéria que equilibra nesse universo através de forças. Agora, em vez de ficar metendo minhoca na cabeça e virar ateu por causa disso, por que que o cara não pensa assim: meu Deus do céu, como é que um negócio tão imenso nada esbarra, né? Ou pelo menos dura milênios aí, né? A Terra está 4 bilhões de anos que está regirando aí. O que é que tem por trás desse equilíbrio? Agora é tal história, a pessoa, o Kardec fala, né? Se a pessoa não acredita em Deus, quando adianta falar. Exatamente. Agora, se você observa esse universo inteiro, não é que não haja colisões. Existem colisões. Existem começo, existe fim. Mas a coisa gira numa harmonia fantástica. O que nós precisamos raciocinar é o seguinte: essa ciência materialista, ela é tão materialista que ela provou, ela mostrou que 96% da massa do universo é imaterial. E mesmo assim ela é a Terra. Então, se eu fosse um cientista e eu chegasse a essa conclusão, que a matéria que eu acredito, que eu defendo, que eu aceito como verdade, ela é só 4% da massa do universo, eu digo: opa! No mínimo, eu ia dizer assim, deixa eu escutar o que que esses doidos desses espíritas falam. No mínimo. Agora, você repara o atraso que nós andamos, que está há quase 200 anos, o espiritismo produzindo fenômenos e a ciência se negando a ver. Esse é um fato. E esses milhares de cientistas que se propuseram a ver, eles foram, são expulsos da academia. A religião não fez tanta burrada quanto a ciência. A religião obrigou o Galileu a negar a ciência. E hoje a ciência está fazendo a mesma coisa que a religião. Eu não sei explicar, eu não tenho uma teoria melhor, mas não aceito o que a religião fala. É burrice. Ela está se negando a investigar. Muito bem, dando sequência aqui, eu acho que teremos somente mais uma pergunta para o Alan. Na realidade, teria mais duas, uma para o Alan, mas acho que 11 horas. Acho que eu vou finalizar aqui, deixar essas duas últimas para o próximo programa. O Alan, todos sabem, é um filósofo, um estudioso, diário da filosofia, por isso que eu tomo a liberdade de, às vezes, fazer algumas perguntas picantes para ele aí. Última pergunta de hoje, Alan. Como a filosofia entende a origem da inteligência humana? Como o amor é compreendido pelos grandes filósofos? E por último, o que o Espiritismo acha da filosofia? Vamos desligar, vamos acabar o programa de semana que vem, então um programa só dessas três perguntas, que acho que dá conta daí. Você fez duas perguntas enormes, cara. Olha só. Alan, eu tenho a impressão que ele tem alguma coisa contra você. Eu acho que é perseguição. Eu acho que é perseguição. A coisa é pessoal. É pessoal, eu acho que é pessoal. Olha, a filosofia, ela entende a inteligência como o ato ou a prática de fazer perguntas. Eu tenho que questionar. A filosofia, ela questiona, ela não responde. Então, eu vou me dar o luxo de não responder sua pergunta, só a fazer a mesma, responder com uma outra pergunta, né? Será que somos inteligentes? Será que a nossa capacidade... Qual é o nível de inteligência perante o universo? Então, aí, assim, a filosofia, ela entende a inteligência como aquele... Se a gente pegar a explicação direta, é a capacidade de resolver problemas novos, né? Isso é inteligência. Então, o ser humano, ele é inteligente porque os problemas novos surgem e nós vamos caminhando, respondendo esses problemas novos. Agora, tem muitas visões sobre a inteligência na filosofia que não dá para a gente aqui tentar descobrir agora, nesse momento. O amor é compreendido pelos grandes filósofos. Rapaz, aqui é maior ainda a resposta, né? Porque o amor, no campo da filosofia, ele não é estudado por todos os filósofos, sabe? Porque seria um sentimento, né, muito abstrato para poder colocar ele dentro de um livro, dentro de uma explicação, né? Então, aqui tem um monte de versões, mas um monte de versões, né? Tem um filósofo moderno aí, que está encarnado, que chama Luc Ferry, é um filósofo francês, que ele não fala tanto do amor, ele fala do que é sagrado, sabe? E ele fala que o sagrado antigamente era a honra, era o território, né? E que para ele hoje o sagrado é a família, né? Então, quando a gente se dedica à família, né? Nessa dedicação familiar, a gente vai construir o amor. A gente precisa, antes de poder pensar, amar é amar a si mesmo, a se respeitar, a se conhecer, né? Então, aqui é um estudo de uns 5 anos para a gente responder essa pergunta. O que o Espiritismo acha da filosofia? O Espiritismo acho que não acha nada, porque a filosofia é mais velha que o Espiritismo. Então, o que a filosofia acha do Espiritismo aí pode ser. O Espiritismo, ele é baseado, um dos seus tripés é a filosofia, né? A filosofia no sentido de perguntar. O espiritismo é baseado em filosofia, ciência e moral. A ciência no sentido de investigar, a filosofia no sentido de perguntar e a moral cristã, rediviva, aquela vivida por Cristo, não aquela desenhada pelas igrejas. Então, nesse tripé, nós construímos o espiritismo. Mas você fez três perguntas duras de responder, Então, Geraldo do Alan, céu. a minha intenção, eu sei que as respostas são amplas, mas assim, a minha intenção não é você discorrer, porque eu sei que o assunto é grande. É trazer um pouco assim para dizer que o espiritismo não é uma coisa isolada. Ela até, se eu fosse fazer uma Não. charge, eu estaria puxando uma coisa daqui exatamente para dizer, olha, ninguém teme nada. Nós abordamos sobre tudo, né? Então é trazer assim, pegar um filósofo, o que que é? Então é cutucar mesmo, né? Mas tem muita visão aí, né? Então a gente existe, olha só, estou trabalhando há um tempo com a ideia de construir um programa espírita de filosofia. Há um trabalho assim bem interessante. O meu problema agora está sendo tempo, mas a ideia, esse princípio já existe, que é justamente fazer um comentário, um paralelo destas questões com o espiritismo. Existe um livro do Herculano Pires que é Filosofia Espírita, acho que chama, que é muito interessante, que ele faz um paralelo sobre muitos assuntos da filosofia com o espiritismo, fazendo um estudo, um artigo, né, trazendo um pouco de comentário. Existe pouco estudo assim propriamente de paralelos da filosofia com o espiritismo. A gente vai encontrar lá no livro A Caminho da Luz que muito do que a gente estuda no Espiritismo começou lá nos pré-socráticos, caminhou com Sócrates, foi para Platão. É um caminhar de um conhecimento contínuo, né? Então nós estamos nesse processo contínuo de aprendizado da filosofia espírita. Muito bom, o objetivo é exatamente esse, é puxar coisas de vocês pelo conteúdo imenso que vocês têm pelos estudos, pela experiência da vida, e a gente brinca muito, mas é que vocês têm o que dar, então a gente fica brincando de trazer essas perguntas que são difíceis. Meus amigos, meus irmãos, 11 horas e 7 minutos, o tempo passa na nossa dimensão, e nós temos que nos despedir aqui, até um pouco assim, constrangidos, gostaria de ficar conversando o dia todo, mas estamos reencarnados, né? Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Na quarta-feira eu tenho uma live com a Seara Espírita Renascer, que eu vou falar sobre nascimento e morte. Então, Nossa, que todos estão lindo! convidados às 20 horas, né, na Seara Espírita Renascer. Entra no Facebook da Seara Espírita Renascer, estaremos lá. Um grande abraço a todos e até domingo que vem. Muito obrigado, Luiz. Alan, suas últimas palavras, Alan. Uma ótima semana a todos e até o próximo domingo. Obrigado por todos que estiveram com a gente. Nos ajudem a divulgar para os amigos, nos centros que vocês frequentam, nos grupos que vocês têm no WhatsApp. Nos ajudem nessa divulgação. Um abraço a todos. Muito obrigado, Alan e Luiz. Muito obrigado. E é dessa maneira que a gente encerra o nosso programa. E essa frase que eu repito no final do programa é como se fosse uma oração. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.